Parece familiar? Está na hora de mudar isso. Conheça as ferramentas do Amor Inteligente. Uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535. Aprenda como lidar com os desafios da vida amorosa de uma maneira inteligente. Agora, no Manhã Record, o Barco da Fé. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Esse é o momento em que as pessoas participam aqui do nosso programa pedindo oração, agradecendo. Você que está aí ouvindo a rádio agora, quer trazer alguém hoje para o Barco da Fé? Encaminhe aqui o seu pedido. 11-3661-6727. O Valmir de Americanópolis, no Barco da Fé, pedindo oração por ele, pela família, os amigos, as pessoas que estão nos hospitais e também os animais. O pedido. Oi, Léo, bom dia, um ótimo dia para você, para toda a sua equipe mil. Coloca o meu nome no Barquinho da Fé, pois estou me recuperando de uma cirurgia no quadril. É o Milton, do Jardim Roseli. Senhor Milton do Jardim Roseli, aqui no Barco da Fé. Muito bom dia para você. Maria Lúcia, do Jabaquara. Equipe, bom dia. Uma quarta-feira abençoada a todos, pedindo oração pela minha saúde. Um abraço, Maria Lúcia, Jabaquara. Marcelo Capão Redondo. Oração para ele, para a esposa e para a família. Edna de Osasco, pedindo proteção pela sua mãe, que está muito debilitada, pedindo ajuda para encontrar um bom médico para ajudar sua mamãe. Proteção para a filha, para o genro, para a netinha, para ela também. E saúde, né? Para todos os animaizinhos, que o homem tenha mais compaixão para com eles. Um ótimo dia a vocês da rádio, para todos os ouvintes. Bom dia para você. A Angelita, de São Caetano, no Barco da Fé também. Bom dia, Léo. Peço para colocar o meu nome e da minha família no Barquinho da Fé. Estamos precisando muito de oração. Para você, para sua família, para todos da Record. Que Deus abençoe. As pessoas mandam áudio também aqui para o nosso momento de oração. Bom dia, Léo Miranda, falando aqui de Heliópolis. Você põe o nome da minha família no Barquinho da Fé, por favor. Dos meus filhos, das minhas netinhas, do meu esposo, das minhas noras, do meu primo. Graças a Deus, meu filho ontem teve alta, já está em casa. E espero que Deus ajude que corra tudo bem. Ainda está com curativo ainda, mas Deus ajuda que vai dar tudo certo. Deus dá proteção para ele e para todos que precisam de oração aí no Barquinho da Fé, por favor. Obrigado pelas orações. Um bom dia para todos. Bom dia, Léo. Léo, põe o nome da minha filha no barquinho, ainda mais porque ela está passando muita tribulação no serviço. Ela está tomando até remédio. O nome dela é Carmencita. Ou o nome dela é Luciana. O nome dela é Luciana e põe meu nome, né, com o resto da família, tá bom? Muito obrigado, Léo. Deus abençoe. Bom dia, Léo. Sou a Selma do Parque Regina. Estou pedindo oração para mim, para Deus me abençoar, me olhar esse adorno no ciático da minha perna. Que não está doendo como antes, mas incomoda a dor. Está doendo, sim. Eu peço oração para minha filha, Diana, meu filho, Ricardo, que Deus abençoe eles, meus netos, Jonah, Nicolas, Juan está doentinho. Peço oração para Murilo, Arthur, Letícia, mãe, Aline, mãe, Dona Neuza, que está doentinha. Ela diz, sempre que você puder, manda uma luzinha para ela, que ela está te ouvindo direto. Ela não sabe mexer no WhatsApp, não, tá, Léo? Eu aprendi que meus netos me ensinaram. Um abraço, tá? Tchau. Oi, Léo, bom dia. É a Amália, tudo bem? Oi, Léo. Tô pedindo orações para vocês, agradecimento também. Para mim, que minha saúde, graças a Deus, tá bem, tá? Para as pessoas que necessitam, tá? A gente tem que agradecer, pedir e agradecer, tá bom? Bom programa para vocês, viu? Tchau. Boa quarta-feira. Oi, Leozinho. Sou eu, Maria Aparecida do Veloso. Estou passando para colocar o nome da minha mãe Inês, Kennedy, Conceição, Clenilda, Ione Ferrari, Sampaio, Rose, Godofredo, Shirley, Josafá, colocar também meu nome, Maria Aparecida, colocar o nome do meu irmão Jason, tá? E coloco todos vocês também, quero colocar todos vocês também aí da equipe Record. Léo Miranda, bom dia. É a Cíntia. Léo Miranda, coloca o nosso nome no barquinho da fé, fazendo favor. O meu, do Jota, dos meus filhos, das minhas netas, vocês aí da rádio e todos que precisam de oração, tá bom? Obrigada e até mais. Bom dia, Léo Miranda. Bom dia, equipe Família Record. Eu sou a Yolanda, do Parque Esmeralda. Peço, Léo, por gentileza, para inserir o nome do meu filho no barquinho da fé no momento de oração. O meu filho, que se chama Antônio Carlos, ele está aniversariando hoje. É um presente divino que Deus me deu. Que Deus derrame chuva de bênçãos na vida dele e que dê muitos e muitos e muitos anos de vida, porque ele é um filho maravilhoso. E eu, então, peço oração por ele, pelo aniversário dele. Muito obrigada, Léo, e bom dia. Léo, bom dia. Tudo bem com você? Aqui é a Sônia do Itaim. Léo, põe meu nome na oração, por favor. Para que as coisas dê certo. Tá, um abraço, Léo. Sônia do Itaim, tá bom? Um abraço, tchau. Sou Léo, que é que sou Léo, coloco Sebastião João, meu Deus, um batido da fé, da oração, as palavras de Deus. Angelina, meu Deus, no batim da fé, da oração, as palavras de Deus. Meus seis filhos, seu Léo, no batim da fé, da oração, as palavras de Deus. Meus nove netos, seu Léo, no batim da fé, da oração, das palavras de Deus. Para Jesus proteger eu e minha família aqui em São Paulo, com fé em Jesus, meu Deus. Bom dia, Léo Miranda, meu amigo de todos os dias. Aqui é a vovó Edi da cidade Ademar. Por favor, coloca meu nome da minha família, Pires Amaral, na corrente de oração, principalmente o meu neto Gael, tá bom? Que Deus o abençoe, um abraço, gratidão. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Por favor, coloque o nome do meu tio no barquinho da fé,

Morrer parece ser uma única saída, mas é a dor que precisa acabar, não a sua vida. Neste momento, existem pessoas preparadas para te ouvir e te ajudar. Ligue agora para o CDA, a Central de Atendimento da Universal. 011-3573-3535 ou virtualmente através do Pastor Online. universal.org/pastoronline. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma linha direta para te ajudar. Pois uma palavra pode mudar tudo. Você já imaginou ter que pregar um prego sem martelo? E serrar uma madeira sem serrote? Fazer um furo na parede sem uma furadeira? Cortar o cabelo sem tesoura? Ou máquina? Tudo seria muito mais difícil e demorado. Ferramentas, além de facilitar a nossa vida, nos traz resultados positivos e precisos em muito menos tempo. Com base nesse fundamento, os professores Renato e Cristiane Cardoso, com experiência de anos aconselhando e ajudando casais, convida você para a série de palestras que vão lhe ensinar as ferramentas práticas para revolucionar a sua vida amorosa. Te ajudará a sair de apertos, dificuldades, esforços em vão, desarmar as bombas inesperadas do seu relacionamento. Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, especialmente às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Entrada, estacionamento e creche gratuitos. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. terapiadoamor.tv. Show de amizade está no ar. Um show de emoção está no ar. O amor e o sorriso está no ar. A descontração na Rádio Record. Manhã Record. Continuando, são 9h23. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right. Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. Bom dia, bom dia. São 9 horas e 28 minutos. Esse é o Manhã Record, quarta-feira, neste dia 19 de março. Bom dia, Cida, Mogi das Cruzes, ligadinha aqui acompanhando o nosso programa. Bom dia, bom dia. Quem mais? O Miguel está ouvindo também, a dona Cida. Um abraço para o Miguel, nosso querido amigo Miguel de São Bernardo do Campo. Bom dia, Carmesita, Jardim Apurá, ligada também. Edna de Osasco, Sandra de Itapecerica. Abração para Cleide, Jardim Santo Antônio, Osasco. Bom dia, Léo, desejo a você e a sua equipe uma abençoada quarta-feira. Obrigado, Edna. Maria Augusta, da Vila Prudente, também ouvindo o nosso programa. O meu abraço para você. 11-3661-6727. Pesquisa aqui no programa. O debate de hoje. Comenta, deixe a sua opinião. Agora no Manhã Record, pesquisa do dia. Responde, você tem dificuldade em desapegar de objetos que não são mais úteis, mas trazem recordações? Você costuma guardar objetos, juntar objetos assim por impulso e depois se arrepende? Ah, eu não deveria ter guardado isso, está ocupando espaço desnecessário, coisa e tal. Comenta aqui no programa, dê a sua opinião, esse é o tema, é a nossa pesquisa do dia. Participe da pesquisa do dia, envie uma mensagem de áudio com sua opinião para o WhatsApp. 11-3661-6727. 11-3661-6727. Pesquisa do dia. Se liga na maior, se liga na melhor. Rádio Record. Record. São 9 9:30. Andressa Persan, quer dizer que a justiça proibiu a criação da polícia municipal, é? Exatamente, é um complemento daquela notícia que eu trouxe ontem. Você até falou, acho que vai respingar aqui em São Paulo, e realmente respingou. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo concedeu liminar suspendendo a lei municipal aqui da capital paulista, que altera a nomenclatura e a função da Guarda Civil Metropolitana. Essa decisão, Léo, foi tomada após o pedido do Ministério Público aqui de São Paulo por uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Na decisão, foram considerados que a mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal é incompatível com a Constituição Estadual e também com a Carta Estadual, que reservam o termo polícia a órgãos específicos e que não inclui as guardas. Muito bem. Agora, o prefeito, pela declaração que eu ouvi dele, ele não gostou. Ele já estava sentindo que isso ia acontecer, o Ricardo Nunes. Ele deve acionar a equipe para recorrer disso aí, porque é uma liminar, né? Exato. Então, tem recursos, a prefeitura deve ter uma equipe de bons advogados, aqueles que têm argumento que não acabam mais, eles vão revidar, vão querer essa polícia municipal aí. Tem uma nota aqui da prefeitura. O que que ele fala? Bom, abre aspas, a polícia municipal é o reconhecimento do trabalho, do trabalho policial responsável e incansável já exercido pelos 7.500 agentes de segurança da prefeitura. Efetivo maior do que da polícia militar de 10 estados no combate à criminalidade e à proteção à vida da cidade. Quem faz o policiamento é a polícia, e diante da existência de diversas denominações da polícia, como polícia penal, polícia científica, judiciária, legislativas, né, e outras, nada mais justo do que as cidades terem a polícia municipal, fecha aspas. Essa foi a nota que a prefeitura aqui da capital paulista cedeu, né? Sim. Vale destacar, Léo, aqui para você e para os nossos ouvintes, que acolhida pelo magistrado Mário Ferraz, essa decisão é semelhante a outras duas já estabelecidas nesse ano, invalidando leis nos municípios de Itacoaxetuba, no dia 11, e também em São Bernardo no Campo, que foi o que eu falei ontem, né? E aí tem outro pedido que aguarda decisão judicial em relação a essa lei semelhante em Ribeirão Preto. Pois é. Agora, imagina se mudasse o meu nome. Ia mudar o quê? O fato de eu chegar aqui e apresentar o programa. Eu ia mudar apenas o nome, mas o programa eu ia continuar apresentando do mesmo jeito. A guarda já faz tudo isso que o prefeito, que a nota citou aí, né? Já faz isso, acontece, sendo guarda. Continuar fazendo ou melhorando, vai mudar em quê? Eu acho que eles só querem incluir, né, o nome polícia ali. Não vejo... Enfim. Tomara que eles decidam, e eu não vejo motivo nenhum para mudar. Eu acho que pode fazer, continuar fazendo, melhorando o que já vem fazendo com o nome de guarda, e para mim eu acho que não mudaria absolutamente nada. Mas tudo bem, se é um desejo dele, vá em frente. Vamos ter novos desdobramentos disso, né? Boa sorte. Novas atualizações, eu volto com esse caso. Tá certo. Obrigado, Andressa. Até logo mais, tá? Até já. São 9:34. Momento Saúde. Joy Suplementos. E você aí, né, sofrendo com dor, é dor nas pernas, nos joelhos, dificuldade para fazer uma caminhada. Ô, Vanderlei, às vezes a pessoa passou no médico, primeira coisa que ele recomenda, tem que fazer caminhada. Mas a pessoa sente tanta dor que ela não tem coragem, disposição para isso, rapaz. É verdade. Tem muita gente que para levantar da cama, Léo, já dá um trabalho. A pessoa já começa com dor. Ai, ai, ai, mais um dia. Tem gente que brinca, eu tô na idade do com dor. É dor aqui, é dor ali, é dor no corpo. Você pode resolver isso. O magnésio, ele ajuda. Ele não é um remédio, mas ele é um tratamento que vai desinflamando. Nas articulações, ele vai combatendo aquela dor, aquela inflamação. E nota mobilidade. O que é mobilidade? Você levantar, andar, se abaixar, erguer o braço e sem travar, sem sentir dor. É isso aí, disposição para brincar, correr com seu neto, com o filho, isso é bom demais. Ô Vanderlei, qual é a promoção que você oferece hoje para quem liga agora? hoje eu quero 50 pessoas que queiram testar, querem experimentar esse magnésio. 50. Não preciso ter dinheiro agora, não preciso ter cartão, eu não posso dar de presente. Mas essas 50 pessoas, você vai receber o kit sem pagar nada, sem pagar taxa, sem pagar frete. E aí você vai usar, e lá no começo de maio, gente... Olha aí. Olha o tempo que você tem, vai um carnezinho e você começa a pagar. Pega uma folhinha, vai lá na lotérica e paga. E se ligar agora, ainda tem um presente especial. 0800...